atmosfera. Será geografia. É osso na Bahia. Sons de joy on my mind. Miles na Baixada. Bailes e a subida. Açúcar do cara, loura num hi-fi, o Sunday, o cão, light my car, ali no ângulo do gol. Before.